Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio UFSCar. Está começando agora o programa Sessão das Seis, edição número 4. Estamos aí entrando na quarta edição do programa Sessão das Seis. E eu sou a Ana Kiel. A gente vai curtir então o programa desde as 6 horas até as 7 horas da noite. Boa tarde, eu sou Laura Teixeira e estamos aqui, tema do programa de hoje. São trilhas sonoras de filmes que participaram do Cineclube Cine UFSCar, no ciclo Músicos em Cena. A gente vai conhecer mais sobre os filmes e sobre as músicas desses filmes. Então, preparem-se que o programa de hoje está recheado de músicas bem diferentes e muito ecléticos. E eu sou o Maurício Zatoni, aqui locutando o Sessão das Seis também. Você pode entrar em contato aqui com a gente através do nosso MSN, que a gente está online, é radiofiscar@hotmail.com. Você pode também mandar um e-mail pra gente no nosso e-mail sessãodas6@gmail.com. Lembrando que Sessão das Seis é com dois S, aí fica dois S de uma vez, dois S de novo, né? Ou pelo telefone 3351-8099, que é o telefone aqui da Rádio UFSCar. É, a gente vai agora ouvir a programação de cinema aqui na cidade de São Carlos. Programação. E aqui no primeiro bloco do Sessão das Seis, o bloco da programação, né, da nossa agenda de cinema, a gente vai ver os filmes em cartaz agora aqui para essa próxima semana, né? Você pode assistir um filme hoje ou durante toda essa semana. E no mês de julho, a maioria das atividades de cineclube aqui da cidade, elas ficam suspensas, né, por conta das férias. Ficam suspensos aí o Cine UFSCar, o Cine São Roque, o Cine Quanon, que é o Cineclube da Arquitetura da USP, e a Sessão Maldita, que acontece lá no Cine São Carlos, né? E eles vão voltar aí com força total no mês de agosto, mês que vem. E nesse mês, e como o mês das férias é um mês aí pra que a programação é voltada pra garotada, tem sempre aí mais filmes de animação e ação nos cinemas. Então a gente pode conferir no Cine Guatemi, lá no Shopping Guatemi, o filme Transformers 2 e o filme A Era do Gelo 3. Inclusive, A Era do Gelo 3 também é o filme em cartaz essa semana no Cine São Carlos. E lá no CDCC, no Centro Cultural da USP, amanhã, dia 4 de julho, no sábado, às 8 da noite, você pode conferir o filme Quem Tem Medo de Virginia Woolf, dirigido por Mike Nichols e traz Elizabeth Taylor no elenco. O filme é baseado na peça do Edward Albee e o destaque desse filme é a direção de atores que o Mike Nichols faz, deixando todos os personagens muito irônicos, né? A história, o desenrolar do filme é que são quatro amigos, né? Dois casais que juntos em uma noite começam a se embebedar e a fazer confissões e jogar as verdades um na cara dos outros, então. O CDCC fica na rua 9 de julho e a entrada do Cineclube é gratuita. E hoje à noite vocês também podem conferir lá no Cine São Roque, em Água Vermelha, a última sessão do semestre, antes das atividades das férias, né? E a sessão de hoje é muito especial, a gente vai ter uma intervenção maluca e divertida com teatro, cinema, discotecagem, projeções, música e dança. A gente pode, vocês vão poder conferir quatro personagens: o Latino Misterioso, o Mago das Guitarras, o Bruxo Midiático e o Alquimista. Eles vão levar todo mundo numa viagem intergaláctica, muita música e cinema. E toda essa programação vai ser antes da exibição do filme Testemunha Oculta, do Zé Pintora, que é realizador de São Carlos. Então não percam essa super atividade no Cine São Roque, às 8 horas da noite, lá em Água Vermelha, no Armazém Cultura. E essa programação lá no Cine São Roque é uma parceria com Massa Coletiva, né? Já no Sesc, hoje, dia 3, né, amanhã, sábado e no domingo, sempre às 7h30 da noite, né, você pode assistir esse final de semana e esses dias o filme brasileiro Budapeste, que é um filme dirigido pelo Walter Carvalho e é baseado no livro do Chico Buarque de mesmo nome, né? E esse filme Budapeste tem no elenco aí o Leonardo Medeiros, Giovanna Antonelli e Paulo Oliveira, né? Antes do filme, vai passar um curta-metragem, né, que chama um filme experimental chamado Carla Escarlate Não Gosta de Arte, que é um filme de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse é o programa Curta para Começar, né? E nesse filme, no Budapeste, que vai passar no Sesc, a trilha sonora é composta de músicas que são velhas conhecidas aí do público, de quem gosta do Chico Buarque. mas também tem músicas conhecidas para o público húngaro. Inclusive, uma das particularidades do filme é a música que se chama Feijoada Completa, conhecida aí por ser composta pelo Chico Buarque. No filme, ela é cantada por Ary Bispo e o grupo de pagode Toque de Prima, e também pelo jovem cantor húngaro András Donhan, que canta a música. A música foi traduzida em húngaro pelo próprio tradutor do livro Budapeste e também tradutor do roteiro, o professor Paul Ferenc. Mas para o filme também foi composta uma trilha sonora original, trazendo aí outras músicas inéditas, né? Sob a responsabilidade do Léo Gandemann, que está aqui sempre na programação da Rádio Fiscar, e também com participações de Jacques Morellenbaum, que é autor de alguma das músicas. Vamos ouvir então agora a música Feijoada Completa, em húngaro, cantada então por András Donhan e Chico Buarque. Szony, ennek te is örülsz majd. Eljön hozzám beszélgetni néhány barátom. Mind olyan éhesek lesznek, mint a farkas. Szomjasak lesznek, mint a szikkadt föld. Szerez legalább egy vagon jéghideg sört, és öntsünk is vizet a babhoz. Asszony, ne törd agyon magad. Ne terítsd meg az asztalt, hely sem lesz elég. Tedd a tányért a földre, és már is megterítve, vegyél elő kolbászt, elverni az éhünk. Meg nátpálinkát, cukrot, jeget és citromot, és öntsünk kis vizet a babhoz. Asszony, kisütsz nekünk, ugye? Egy halom töpörtyűt, amihez ehetünk. Fehér rizst, manióka lisztet, török borsot, édes narancsot, vagy vérnarancsot. Dobd a hurkát, a szárított húst, kolbászt kondérba, és öntsünk kis vizet a babhoz. Asszony, miután megsózta, készíts egy jó rántást is, hogy sűrű legyen. Tegyél bele a serpenyőben, maradj zsírból, hogy finomabb legyen a mínasi káposzta. Mondd, hogy kemény, és főzze tovább az egyik nagy legény, és öntsünk kis vizet a babhoz. E aí, gostaram dessa versão em húngaro da música Feijoada Completa do Chico Buarque? Diferente, né? Bom, lembrando que vocês também podem ouvir a gente pelo site www.radio.fiscar.br. E também, se você ficou perdido em toda a programação de cinema, vocês podem conferir no nosso blog. É sessãodas6.blogspot.com. Lá você vai encontrar vários links para cineclubes e também para programação de cinema de São Carlos. Então vamos começar com o tema dessa semana. Como a gente já disse, a sessão das seis de hoje é especial com as músicas do ciclo Músicos em Cena. Esse ciclo é uma parceria entre o Cine Fiscar, o Cineclube aqui da Universidade Federal de São Carlos, e a Rádio Fiscar, que vos fala. E, inclusive, esse ciclo surgiu em 2007, quando a Rádio Fiscar ainda estava no ar em caráter experimental. Mas ela já tinha toda essa proposta de trazer músicas brasileiras e estrangeiras, mas com uma proposta diferenciada e trazer o que não rola sempre na mídia comercial. Então, a tentativa de fazer esse ciclo com o Cine Fiscar foi também trazer esse tipo de proposta para o cinema e um ciclo bem variado de estilos, de propostas. E outra particularidade aí desse ciclo no Cine Fiscar são os complementos da sessão, né? Que ao invés de iniciar com curta-metragem, que é o que acontece em geral, de costume, né? No Cine Fiscar, são exibidos alguns videoclipes relacionados com o tema ou o artista do filme do dia, né? E a primeira edição do ciclo, Músicos em Cena, né? Que foi o Músicos em Cena Volume 1, aconteceu há 2 anos atrás, em junho de 2007, né? E a Rádio Fiscar, ela já estava no ar nessa época, porém, em caráter experimental. Mas ela já sabia aí o que veio. Para começar com os filmes do ciclo desse ano, né, de 2007, a gente tem um filme assim, A Festa Nunca Termina, que é um filme que mistura documentário e ficção sobre a cena musical, né, da cidade de Manchester, lá na Inglaterra. E a cena musical do final da década de 70 até os anos 90. Tem do Sex Pistols, passando por Joy Division, New Order e a cena eletrônica, tudo em torno do selo Factory Records. A música que a gente tá ouvindo aí no BG chama Here to Stay e é do New Order. É a única trilha que foi composta especificamente para esse filme em questão, né? A Festa Nunca Termina. Vamos ouvir um pouquinho de Here to Stay, do New Order. Vocês ouviram aí um pedacinho de Here to Stay, música do New Order, e mudando completamente da cena eletrônica aí pra cena brasileira, do samba, a gente fala então um pouquinho do filme brasileiro Cartola, Música para os Olhos. Documentário que foi lançado em 2007 pelos diretores pernambucanos Hilton Lacerda e Lírio Ferreira. No dia da exibição do filme aqui no Cine Fiscar, inclusive o Wilton estava aqui presente e discutiu o filme depois com o público. A gente selecionou então para ouvir o samba clássico do Cartola, O Mundo é um Moinho, aí do grande mestre. E pulando total aí do Cartola para a cena musical grunge de Seattle, nos Estados Unidos, da onde saiu Nirvana, a gente teve o documentário Hype, que falava, do qual a gente vai ouvir agora a música Touch Me, I'm Sick, que é da banda Mudhoney, que esteve aqui em São Carlos já, inclusive, durante o segundo festival Contato, no ano passado, em um show aí memorável. E para fechar esse ciclo do volume 1 do Músicos em Cena, que aconteceu em 2007, um bloco que a gente vai ouvir Maria Bethânia, Gilberto Gil, Gal Costa e Caetano Veloso, na aventura como Os Doces Bárbaros, um grupo que eles formaram lá em 76, e eles fizeram uma turnê que foi registrada nesse documentário com o mesmo nome, né, Os Doces Bárbaros. Então a gente vai ouvir a música Os Mais Doces Bárbaros, com esses grandes nomes da música brasileira. Então preparem-se para essa fusão de estilos e épocas bem diferente, começando então com Cartola, com O Mundo é um Moinho. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que ias tomar. Presta atenção, querida,

crochês, acionáveis, aves, corpões, avançando através dos grossos portões. Nossos planos são muito bons. Vocês acabaram de ouvir os Mais Doces Bárbaros, com a Betânia, o Gil, a Gal e o Caetano. Antes vocês ouviram Touch My Sick, do Mudhoney. E antes a do Cartola, O Mundo é um Moinho, né? Agora a gente continua com as músicas do ciclo de músicos em cena. E aí, no caso, o volume 2, que também foi realizado aí pelo Sino Fiscar em parceria com a Rádio Fiscar em junho de 2008. E a gente tá ouvindo aí ao fundo um concerto do Bram, que é tocado por um dos pianistas mais importantes do Brasil, o Nelson Freire. E tocado, no caso, num filme homenagem de mesmo nome, né? Chama Nelson Freire, esse filme. Foi dirigido pelo João Moreira Salles, que abriu esse ciclo, né? Em 2008. O filme sobre o Nelson Freire é um documentário que fala sobre a dificuldade de tocar um trecho dessa música, dessa que a gente está ouvindo aqui ao fundo. E por ser tão aguardado por todos e porque todos os demais instrumentos param, e assim ouvimos somente o piano. Então, vamos ouvir um pedacinho aqui do Brahms. Você ouviu aí um pedacinho, então, do Brahms, e que tem aí no documentário, né? E o tempo de sincronia do pianista tem que ser tão exato que o Nelson fala do nervosismo aí que todo mundo passou e que um colega seu, depois de tocar esse trecho numa apresentação, ficou tão calmo que assim esqueceu de entrar novamente, assim como a gente podia estar ouvindo aqui a música e esquecer de voltar pro programa, deixando um vácuo na orquestra. Então, isso aconteceu com um amigo aí do Nelson. O filme é muito interessante porque tem bastante depoimento, vários depoimentos muito humanos de artistas que geralmente a gente vê como inalcançáveis, assim, os artistas de música erudita geralmente tem esse um ranço bem de, música erudita e tal, então é legal a gente ver eles mais humanizados. Bom, então a gente segue, depois da música clássica brasileira aí com o Nelson Freire, a gente passa para a diversidade musical da Turquia, com o filme Atravessando a Ponte, O Som de Istambul. E essa diversidade toda, foi até difícil a gente escolher uma música só para tocar aqui no Sessão das Seis para vocês. Esse documentário foi realizado pelo diretor alemão Fatih Akin, em parceria com o músico Alexander Hack. Eles gravaram músicas com diferentes grupos na capital turca para realizar o documentário e também para fazer essa trilha sonora que é realmente fascinante, com diferentes estilos, desde a música mais tradicional, passando pela música pop e inclusive um rap que a gente vai ouvir agora, Holocaust, com o Ceza, um dos mais importantes rappers da Turquia. E a música seguinte é um dos maiores compositores do nosso país, o Noel Rosa, que ganhou uma cinebiografia em 2006, com direção de Ricardo Van Steen. Essa cinebiografia, esse filme, chamava Noel, Poeta da Vila, e a vila em questão é a Vila Isabel, que é o bairro carioca do compositor, né? A música que a gente vai ouvir é o primeiro sucesso do Noel, que é a Com Que Roupa. Provavelmente muita gente conhece essa música, né? Que tem uma história curiosa. O Noel, ele ainda estava fazendo curso de medicina, mas frequentava as rodas de samba do Rio de Janeiro. E nessas rodas de samba ele conheceu um compositor chamado Ismael Silva, que o Ismael desafiou ele a escrever, compor um samba, né? E aí foi aí que ele fez essa música, Com Que Roupa, no caso parodiando o hino nacional. Ele fez grande sucesso com essa música em todas as rádios do Brasil e hoje ela toca aqui na Rádio UFSCar. E falando ainda desse ciclo, na última sessão do ciclo desse ano de 2008, foi exibida aí uma obra chamada Sepia Chicatu, que é uma leitura midiática de várias obras do cineasta Humberto Mauro, cineasta pioneiro aqui do Brasil. E não foi um filme, na verdade, mas uma apresentação que a dupla Ricardo Garcia e Gilberto Mauro, que é sobrinho do Humberto Mauro, fizeram aqui no Cine UFSCar. E a gente vai ouvir, então, um trechinho deles explicando, falando um pouquinho de como funciona o projeto Sepia Chicatu. Mas antes disso, a gente ouve, então, como a gente já tinha falado, a música Holocaust, do Ceza, e depois Com Que Roupa, do Noel Rosa, e aí depois sim a gente ouve aí o Gilberto e o Ricardo falando sobre Sepia Chicatu. Delik gibi bilir ama aynı fon. Kendini bilemez montofon. Monoton yaşarı hap aynı don. Anlatırım ben derdimi yalnız ey bir meneğim aynı fon. Kendi babana bir bakınız haydi. Muhammed'i sevgisi bilir asi. Bedi Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör bedi ölmez ki. Sözüm hep duyulur tepeden bariton. Mekanım olabilir nereden son. Yanıma gidenin canına girecektir ey bir meneğim aynı fon. Oh, bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen. Fenomen olacak da olacak her gelmenim en kıvamı bak çık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu geri seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sakın ha sen beni dinle kendi bilinimi kilometrelerce milimetrik hesaplarla yazdım ha İhtiyacınız var mı yardıma hatalı rhyme'lar fatal rhyme'lar çatıl olur ha yatacaktır yine balabalacaktır kanacaktır akacaktır rüzgar gibi esecektir geri gelecektir ceza ettik bir sentezdir beyler teknik bir arızadır üç fazla kanadı kırıktır taktik kuşkunun oluşumudur şu yaptığım rap bir uçurumdur bak beni gör hadi kamil ol tepeden tırnağa sen hami ol ve göz kulak oldum sen de ol hadi holokostu gören insan ol ar gibi uç kat tak gibi konvede sen köylü ol dedim ben patron rhyme'larım can yakabilir ha pardon ya Bedi Muhammed Ali gibi gelir asi Bana bak beni gör bedi ölmez ki Sesim hep duyulur tepeden bariton Mekanım olabilir nereden azon Yanıma gidenin canına girecektir Ey be meneğim aynı fon Bana bak Yo kalbini aç sana tak Yo muamele pak katarakt Yo gürünen köy bu dayak Sözlerle

Você acabou de ouvir aí o nosso segundo bloco desse programa sobre o ciclo Músicas em Cena do Cine Fiscar. Você acabou de ouvir então um trechinho de Ricardo Garcia e Gilberto Mauro falando sobre o projeto Sepia Xicatu. Antes você ouviu Com Que Roupa, um samba do Noel Rosa, e antes ainda você ouviu Holocaust, um rap de um rapper turco, o Ceza. E a gente continua então, vamos agora para o nosso terceiro bloco, o terceiro e último bloco dentro do ciclo, dentro do, das músicas dedicadas ao ciclo Músicos em Cena do Cine Fiscar em parceria com a Rádio UFSCar. E aí, para quem conferiu as os ciclos já nos outros anos, deve estar se lembrando aí desses filmes memoráveis. E agora a gente vai falar então da edição de número 3 do ciclo Músicos em Cena, que foi agora em junho de 2009, então tá fresquinho aí na cabeça. E esse ciclo começou com o filme Não Estou Lá, de Todd Haynes, sobre a vida e carreira desse ícone da contracultura, o profeta folk, rockstar, cowboy solitário, porta-voz de uma geração e qualquer outro tipo de personagem que público possível para esse cara chamado Bob Dylan. Ele sempre teve muita ação ao longo da sua vida, dialogando com os acontecimentos sociais e gerando múltiplas repercussões culturais. E por ter aí tantas identidades, que o Bob Dylan foi interpretado no filme por vários atores. Na verdade, no filme não faz nenhuma referência assim a... Não fala assim, estamos... É, a biografia do Bob Dylan. São vários personagens que têm outros nomes, mas que você reconhece ali a figura do Bob Dylan. Não tem como não reconhecer. E entre os atores que fazem, então, essas representações do Bob Dylan, tem gente como Christian Bale, o Richard Gere, Heath Ledger, e inclusive a atriz Kate Blanchett, que é uma das melhores interpretações, assim. Eu acho que é o que ficou mais parecido com o Bob Dylan. E pra quem quiser saber mais sobre o cantor mesmo, existe um documentário chamado No Direction Home, dirigido por Martin Scorsese, que retrata muito bem desde o início da carreira do Bob Dylan e mostra várias raridades que fazem a gente entender melhor um pouco da trajetória do Bob Dylan. E o No Direction Home, assim como o filme I'm Not There, que em português virou Não Estou Lá, são duas, o nome de duas músicas também do Bob Dylan. E a segunda, o nome do filme, do longa-metragem que passou no Cine Fiscar, é a que a gente vai ouvir por aqui, I'm Not There. E essa música, que punk, que vocês estão ouvindo aí no fundo, é do filme Botinada, de 2006. Essa música chama Festa Punk. E o filme Botinada foi dirigido por Gastão Moreira. E são justamente as origens do punk rock no Brasil, sua primeira fase e o paradeiro dos protagonistas, que é o que esse filme narra, né? A história desse filme. Que inclusive, teve um bom trabalho aí de pesquisa e execução, né? Foram 4 anos de pesquisa, 77 pessoas entrevistadas, muitas e muitas horas editando o filme e 200 horas de vídeo, com muitas imagens raras e inéditas pela primeira vez compiladas aí sobre as origens do punk rock no Brasil. Então vamos ouvir um pouquinho aqui da música Festa Punk, que a gente tá ouvindo de BG, e depois a gente fala um pouquinho dela. Bom, essa então é Festa Punk, da banda Os Replicantes, uma banda brasileira de punk rock formada em 83. E nessa primeira formação tinha inclusive o cantor Vander Wildner, que hoje está em carreira solo, com estilo punk brega. E o nome dessa banda, Replicantes, foi inspirado a partir do filme Blade Runner, do Ridley Scott, no qual os replicantes eram seres parecidos com seres humanos, porém mais ágeis e fortes. E o filme seguinte aí deste ciclo foi o Vinícius, que é um documentário do Miguel Faria Júnior, e nesse filme tem entrevistas, ele mescla as entrevistas de imagens de arquivo e interpretação das músicas e poemas do Vinícius de Moraes. Inclusive a gente tocou aqui uma música do filme Vinícius no primeiro programa do Sessão das Seis. A gente tocou com a Adriana Calcanhoto, Eu Sei Que Vou Te Amar. A trilha sonora desse filme está disponível em CD e ela representa bem a proposta do filme, que é justamente celebrar a vida e a obra deste personagem da nossa história cultural, e através aí, no caso, de grandes nomes que conviveram ou não com o poeta, que ou conviveram com ele, foram influenciados por ele, ou grandes artistas que gostam gostavam muito dele, né? E a gente vai ouvir aqui o poema Poética 1, na voz do Ricardo Blá, e também a música Insensatez, na voz de Mônica Salmasso. Neste ciclo do Cine UFSCar, como no anterior não aconteceram a apresentação de curtas, mas sim de videoclipes, neste ciclo, ao invés dos debates após o filme, foram acontecendo umas intervenções artísticas, né? Nessa sessão, no caso do Vinícius, teve até a intervenção do Sarau Elétrico, do Janela Aberta, com recitação de poemas pelos participantes que estavam lá na hora. E na última sessão, que foi agora, nessa quarta-feira, rolou então o lançamento do DVD Independência ou Marte, com vídeos aí das transmissões independentes que rolaram por aqui na rádio. E aí rolou então esse lançamento, e o filme, que foi o último que fechou, se chama Sympathy for the Devil, que, na verdade, o filme passado mesmo foi One Plus One, que é o nome que o diretor deu pro filme, pra versão que o diretor aprova, o diretor é Jean-Luc Godard, e o nome Sympathy for the Devil foi o nome que os produtores aprovaram, um filme um pouco mais cortado ali, com um nome mais comercial, né, com o nome da música dos Rolling Stones, mas o filme que a gente assistiu aqui no Cine UFSCar foi aprovado aí pelo Godard. A diferença, então, que era essa, aí a gente assistiu o que ele mais gostou. O filme fala dos Rolling Stones ensaiando para uma turnê. A música que a gente vai tocar, Sympathy for the Devil, então foi o pano de fundo do documentário e composta pelo Mick Jagger como uma canção folk inspirada no Bob Dylan. E segundo algumas fontes, seria inspirada em uma visita de Jagger a um centro de candomblé na Bahia. Mas quem sugeriu o ritmo foi Keith Richards, que é bem mais próximo do samba. Então vamos ouvir esse nosso último bloco. Começa com Bob Dylan, I'm Not There, depois em Mônica Salmazo, Insensatez, e por último, Sympathy for the Devil, Rolling Stones. Bye. Do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando. For the goddamn Você acabou de ouvir Sympathy for the Devil, música dos Rolling Stones. Antes ouviu Poética, recitado aí pelo Ricardo Blá. Antes ainda Mônica Salmazo com a música Insensatez. E antes o Bob Dylan com I'm Not There. Sessão do Ouvinte. E agora a gente vai ouvir a sessão do ouvinte, a sessão em que você pode mandar uma sugestão de música pra gente do Sessão das Seis. Você diz então pra gente por que você acha essa música importante pra você e por que você gostaria de ouvir no programa. O convidado de hoje é o Leonardo Barbosa, que é coordenador do Cine UFSCar, e ele escolheu uma música que tenha bastante a ver com o ciclo do Músicos em Cena. É uma música do Wilson Simonal, de um filme que ele gostaria muito que passasse no ciclo Músicos em Cena, que é o documentário sobre o Wilson Simonal Ninguém Sabe o Duro Que Dei. Então o Léo escolheu essa música, que é importante aí pra ele, que se chama Nem Vem Que Não Tem, que tá no filme e é do Wilson Simonal, e a gente ouve agora. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundigundá. Nem vem que não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanco que se enteca no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundigundá. Já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudir, sacundá, sacudir, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco. Dois é bom, três é demais. Que não tem. Então vocês ouviram agora Nem Vem Que Não Tem com o Wilson Simonal. E a gente termina então mais um Sessão das Seis. E você pode ligar aqui pra gente pra dar sugestões sobre Sessão Ouvinte ou sobre alguma música que vocês gostariam de ouvir, de alguma trilha. O telefone da rádio é 3351-8099. O e-mail do programa Sessão das Seis é o Sessão das Seis. Ali vão ficar dois S juntinhos no das Seis. @gmail.com. E lembrando também que a gente tem um blog, que é o www.sessãodasseis.blogspot.com, em que você pode encontrar o podcast dos programas, né? A gente tá subindo aqui aos pouquinhos, agora no começo do blog, mas depois você vai poder encontrar toda semana o programa que você ouviu aqui às 6 horas na Rádio UFSCar. E lá também tem vários links para a programação de cinema de São Carlos. Aproveitem a programação de cinema no final de semana e até sexta-feira que vem. Esse programa é feito por Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. Boa noite. E até sexta-feira que vem.